AM 1600 kHz. Católica. Aproveite a promoção Dia do Padre nas Livrarias Loyola e presenteie o seu pároco com livros e artigos religiosos de qualidade. A mais completa de São Paulo ainda vai dar 20% de desconto e pagamento em 3 vezes sem juros. Ouça esta oferta. Livro Bom Papa, Criação de um Santo e Recriação da Igreja. Biografia do Papa São João XXIII, de R$59 por R$47,20. Livrarias Loyola, em São Paulo, no centro, na Rua Quintino Bocaiúva, 234, Rua Senador Feijó, 120, Rua Barão de Itapetininga, 246, e em Santos, no Imbaré, na Rua Pedro Visconti, número 8, ou ainda pelo site www.livrariasloyola.com.br. Todo sábado, 11 horas da manhã, programa A Caminho do Reino. Apresentação, Padre José Renato Ferreira. AM 1600 kHz. Rádio 9 de julho. Seu amor é meu, ninguém vai roubar. Participando do nosso programa, a Laide, alô Laide do Imirim, desejando muita saúde, um grande abração para o Altieres, para o Marcelo Prado. Obrigado. Para a Glaucia, a todos da rádio e para todas as amigas, em especial para a Ivete lá de Osasco, a Dona Hortência, a Deia Borges. E ela manda aqui, não é? Uma mensagem para a gente. Diz o seguinte: a mensagem da Laide. Um sorriso no meu rosto não significa ausência de problemas, e sim a habilidade de ser feliz, apesar de todos eles. Olha que bonito, Laide. A Inali, da Vila Guilherme, ela está mandando um abraço a todos os padres da rádio, em especial para os padres Norival, padre Fabiano, o padre Paulo, lá da paróquia São Felipe Neri, no Parque São Lucas, para o padre Arlindo, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Vila Ema. Um abração para o Altieres e também para o Marcelo Prado. Obrigado. Ah, quem está mandando também um abração para o Marcelo Prado, para mim, para a Gláucia, é a Cristina do João 23. Vamos agradecer a Cristina? Vamos lá? Obrigado. Um abração a todas as amigas também, a Gorete, a Ivete de Osasco, a Diva Cajan. O programa está maravilhoso. Obrigado, Cristina, aquele abração, viu? E a Maria Auxiliadora do Campo Belo para sua sobrinha Margarete, que está aniversariando hoje. Alô, Maria Auxiliadora. Um abração aí à sua sobrinha Margarete, tudo de bom para ela, viu? Estamos numa dúvida cruel. Atenção, Marta Belri. Atenção, Diva Cajan. A data, sim, os anos coincidem, mas o dia não, não é? Então eu já pesquisei aqui e não consegui encontrar. O aniversário de carreira artística do Vanderlei Cardoso. As duas estão falando 49 anos... de carreira artística do Vanderlei Cardoso. A Marta registra que é hoje dia 5 de agosto. E a Diva Cajan, dia 8 de agosto, né? Bom, eu só sei dizer que o Vanderlei Cardoso, a primeira gravação que ele fez foi a Canção do Jornaleiro, né? E isso foi quando ele tinha 13 anos, em 1958. E, portanto, fazem 56 anos, né? 56 anos que ele gravou aí a Canção do Jornaleiro. Mas tudo bem, não importa se é dia 5, se é dia 8, parabéns ao nosso querido Vanderlei Cardoso. Olha, não é fácil, hein? 49 anos de uma brilhante carreira artística, o Vanderlei Cardoso. A Marta registra também hoje o aniversário do radialista Barros de Alencar, para, não é, desejando aí tudo de bom, muita saúde,

agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder... Na volta do sucesso, Altieres Barbiero, Eu Amo Você, e o mais amado dos cantores do Brasil, Amado Batista, Princesa. A volta do sucesso! Olha, a gente ouve falar muito sobre hidratações, shampoo, centenas de técnicas para recuperar cabelos danificados, não é verdade? Mas o que muitas pessoas se esquecem é que o que deixa nossos cabelos saudáveis são as proteínas que ingerimos. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas quando sua alimentação não supre a quantidade necessária de nutrientes, seus cabelos ficam fracos e quebradiços. Por isso você precisa de Grow Hair. Grow Hair é um polivitamínico capilar que combina os minerais e as vitaminas essenciais para o fortalecimento dos fios e a saúde de seus cabelos. Desta forma, Grow Hair estimula seu crescimento. Tomando uma cápsula de Grow Hair todos os dias, ele ajuda a combater a queda. E o resultado? Cabelos mais fortes, saudáveis, cheios de vida. Seus cabelos só vão receber elogios. Grow Hair é distribuído com exclusividade pela Ultra Farma. E para pedir o seu Grow Hair é só acessar o site ultrafarma.com.br, ultrafarma.com.br, ou então ligar para o Televendas Ultra Farma 5591466. E você que mora fora de São Paulo, 0 operadora 11, e o telefone 5591466. Anotou aí o endereço? Então, se você preferir, vá até a loja da Ultra Farma. São 4 lojas, todas na Avenida Jabaquara, bem na saída da Estação Saúde do metrô. Lá você pode adquirir o seu Grow Hair e ter cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogio. Rádio 9 de Julho. Altieres Barbiero. Certa vez você sorrindo meu caminho cruzou. Participando do nosso programa, Jaíra da Vila Galvão, parabenizando o neto Hugo Roberto Novaes, que fez 28 anos ontem. Alô Hugo, aquele abração. Alô Marcondes de Ribeirão Pires, um abraço para Altieres e equipe. A Patrícia de Santo Amaro, a todos nós, equipe, um abração para você também, viu, Patrícia? A Deia Borges de Santana está mandando um abração aqui para Maria Gorete, a Diva Cajan, a Ivete, Juliana, Dona Hortência, Silvânia, a Laíde, a Cristina do 23, Bernardete, a Eline, todas as amigas. Ângela do Parque Novo Mundo, parabenizando o programa. Obrigado, Ângela. A Celina, ela disse: Titi, querido amigo, cá estou de volta com muita saudade. Agradeço pelo sucesso em dois tempos. E oferecendo o programa de hoje a todas as amigas, em especial a Deia Borges, a Diva Cajan, a Melânia, a Dona Hortência. E um forte abraço, né, a todos nós, equipe. Então a Celina, a do Jaçanã, a Ângela do Parque Novo Mundo e a Deia Borges, mandando um abração para mim, para a Gláucia e para o Marcelo Prado. Obrigado. Faltando agora 5 minutinhos para as 2. Boa tarde. Chegue para lá, faz de uma vez. Não quero pensar no que você fez. Você me deixou, triste fiquei. Você voltou, não perdoei. Vai embora daqui. Uma vez, não quero pensar no que você fez. Você me deixou, triste fiquei. Você voltou, não perdoei. Vai embora daqui, vai embora daqui. Quero ficar só. A volta do sucesso, Marcos Roberto, vai embora daqui. E já que o Marcos solicitou vai embora daqui, nós estamos indo embora, não é? E por hoje é só, amigos. Mas amanhã, quarta-feira, amanhã tem mais a volta do sucesso. E amanhã, a nossa quarta-feira romântica. A todos aqueles que participaram direto ou indiretamente do programa, aquele abraço, muito obrigado. Feliz final de terça-feira a todos. E permaneço em sintonia com a Rádio 9 de Julho, sempre a primeirinha no seu coração. A seguir, a saudade continua aqui na programação da Rádio 9 de Julho. Vem aí o programão do Luiz Carlos de Araújo, A Saudade Se Faz Canção. Antes, a jornalista Juscelene Rocha e o Boletim de Notícias. E às 15h tem Padre Estevão, palavra de amigo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. ZYK 779, Rádio 9 de Julho Católica, AM 1600 kHz, São Paulo, Brasil. A serviço da promoção da vida e do ser humano. Rádio 9 de Julho. Catedral da Sé. Informa a hora certa. 14h, boa tarde. Rádio 9 de Julho. Jornalismo.